If I was really going to have mercy on you tonight, I would not give this lecture. It has been a day full of content and ideas. And I hope, I fear, I'm going to overwhelm you a little bit tonight. We often say in Labrie at a conference like this that we're drinking out of a fire hydrant. So this is the last gush from the fire hydrant today. This is the last gush of water from the fire hydrant. So my title is Community as the Subversion of Modernity. Now, let me start with a brief introduction. Simply to say that the social context for our living today is modernity. All of us find modernity as the context in which we live. Now, I'm not going to begin with a comprehensive definition of modernity. In a sense, this whole lecture is an unfolding definition and description. Simply to say up front that it's what we're living in. Lugar que a gente está vivendo agora. Now we could spend a whole lecture looking at the positive aspects of modernity. Vamos passar essa palestra olhando para os aspectos positivos da modernidade. We could think about the fruit of modernity as it benefits us. Como que o fruto da modernidade nos beneficia. We could talk about the creation of the modern market economy and the rise of the middle classes. Vamos pensar sobre a criação do mercado moderno e o surgimento das classes. Classe média. We could talk about advancement in technologies which have prolonged our lives. Fala sobre o avanço da tecnologia que pode prolongar as nossas vidas. So there's many positive aspects. Então tem muitos aspectos positivos. But here in this lecture, I'm going to be thinking about modernity in a rather negative light. Não, porque ele quiser que nessa palestra, então, a gente vai estar falando de modernidade no sentido negativo, não daquelas coisas todas boas. So this lecture is a very strong critique of modernity. Essa palestra é uma crítica muito forte da modernidade. Because I believe that the root of modernity is thoroughly rotten. Eu penso que a raiz da modernidade está totalmente estragada. The things which drive modernity need to be deeply challenged. As coisas que conduzem à modernidade devem ser desafiadas profundamente. Because what undergirds modernity is a monstrous perversion of reality. O que está debaixo da modernidade é uma perversão monstruosa da realidade. It is very literally ungodly. É bem literalmente não de Deus. Modernity is as ungodlike as anything could possibly be. É a coisa mais não parecida com Deus que qualquer outra coisa podia ser. É um desvio de Deus. And I would like to say that at the root of modernity are driving forces. A raiz da modernidade são as forças que conduzem. That actually rival God to a degree not yet seen in world history. Que vão contra Deus da forma pior assim, na história. So modernity is the greatest challenge yet to the authority of God. Modernidade ainda é o maior desafio à autoridade de Deus. And in this sense, I call modernity a beast. Nesse sentido, eu chamo a modernidade de uma besta. And when you look at the life force of this beast, it looks unshakable. Quando você olha para a força de vida dessa besta, parece que é inabalável. Or to borrow another metaphor from Max Weber, the father of sociology. Usando uma outra metáfora de Max Weber, o pai da sociologia. We can see modernity as an iron cage. Pode ver a modernidade como uma caixa de ferro. And all of us are in this iron cage, and from the iron cage there's no escape. Desculpa, uma gaiola de ferro, e a gente pode se enxergar todo mundo dentro dessa gaiola de ferro sem escape. And this metaphor works for me. Essa metáfora funciona para mim. Because modernity pervades and encloses every aspect of our life. Porque a modernidade inclui todos os aspectos da nossa vida. And I would actually make this contention too. Eu vou fazer essa contention também, essa allegation. Essa alegação também. Eu vou mostrar esse ponto também. There has never been a context more challenging for Christians to live in since Pentecost than modernity. Nunca teve uma coisa tão desafiante para os cristãos viverem nesses tempos quanto a modernidade. Very hard to be a faithful follower of Jesus within modernity. Muito difícil ser seguidor fiel de Jesus vivendo nessa modernidade. And that's because modernity is so all-pervading and so powerful. Porque a modernidade é assim tão poderosa, ela dá tudo. And like the beast, it devours everything in the end. E como a besta que devora tudo no fim. And that means that when we as Christians try to subvert modernity, most often it ends up subverting us. Quando nós cristãos tentamos subverter a modernidade, no final das contas ela acaba nos subvertendo. Let me give you an example. Deixa eu dar exemplo. About 20 years ago, tens of thousands of Christians planned a campaign for evangelizing Europe. Alguns anos atrás, dezenas de milhares de cristãos planejaram fazer grande evangelismo lá na Europa. Under the impact of modernity, Europe is now thoroughly secular. Agora, por causa do impacto da modernidade, a Europa é completamente secular. So the evangelism campaign is about bringing God back to Europe. Então a campanha era com o intuito de trazer Deus de volta para a Europa. It's an attempt to subvert the beast. Uma tentativa de subverter a besta, de vencer a besta. However, as I look at this campaign, porém, quando eu olho para essa campanha, very quickly I see that it has become a program. Rapidamente eu percebo que se torna programa. It is a program based on a series of techniques. Um programa baseado numa série de técnicas. In order to win as many people as possible to the cause. Com o intuito de ganhar o maior número de pessoas possível para essa causa. Now, whatever good may have come from the campaign. Se alguma coisa boa veio dessa campanha. Many people became Christians. Praise God. Muitas pessoas então se tornaram cristãs. Louvado seja Deus. However, it was subverted by modernity before it even began. Entretanto, ela foi subvertida pela modernidade mesmo antes dela começar. It had submitted to market principles. Foi vencida pelos princípios de mercado. The evangelism was a form of advertising. O evangelismo era uma forma de propaganda. Which appealed to the privatized individual. Que apelava para a privatização do indivíduo. Remember, individualist consumption is at the heart of modernity. O consumo do indivíduo como uma preocupação da modernidade. O indivíduo como consumidor está no coração da modernidade. And it was rooted in a series of techniques to gain the maximum results. Estava enraizado então numa série de técnicas para conseguir os melhores, máximos resultados. Now all of those are drives underneath modernity. Então tudo isso é guiado pela modernidade. So an example of evangelicals trying to subvert modernity. Um exemplo do jeito que os evangélicos tentam ganhar da modernidade, subverter a modernidade. Bring the gospel to Europe. Trazer o evangelho para a Europa. But actually, modernity subverting the campaign. Mas na verdade é a modernidade subvertendo a campanha. And it's just a fact that if we live uncritically within the iron cage, our faith is largely subverted by modernity. Então, se a gente vive dentro dessa gaiola, sem criticar, então a gente vai ser facilmente subvertido para essa modernidade. Now, let me begin by stating my thesis. Deixa eu começar, então, colocando minha tese. The first part of my thesis. Primeira parte da minha tese. Protestants must take a much greater responsibility for challenging the beast. Protestantes deveriam ter uma responsabilidade muito maior para desafiar a besta. Now, although some thinkers and intellectuals have done good work at looking at the roots of modernity, although some have done very good work at the looking at the roots of modernity, embora eles tenham feito grande trabalho olhando para a raiz da modernidade. The larger part of the church has engaged their faith with almost no critique. A maior parte da igreja não está engajada com nenhuma crítica. They've just accepted modernity as the status quo. Eles apenas aceitaram a modernidade como status quo. Consequently, what it means to belong to the kingdom of God has been largely undermined. Consequentemente, o que significa ser parte do reino de Deus foi So Protestants have not been skilled at critiquing modernity. Então os protestantes não foram habilidosos o suficiente para criticar a modernidade. Now there's a good reason for this. Tem uma boa razão para isso. For me, the explanation is in something known as the grave digger thesis. A tese para explicar isso é a tese do coveiro. Now this is very much a European perspective. Isso é muito mais uma perspectiva europeia. Because the grave digger thesis goes back to the Reformation in Europe. Que a tese do coveiro vai lá atrás na reforma, na época da reforma na Europa. And this is what the grave digger thesis is. Isso que é a tese do coveiro. Through the Reformation, the Protestant Church contributed to the rise of modernity. Ao longo da reforma, a comunidade protestante contribuiu para o surgimento da modernidade. Protestantism created the conditions for the modern world. O protestantismo criou as condições para o surgimento do mundo moderno. Modernism in turn, or modernity in turn, undermined or subverted the Protestant Church. Então o modernismo erodiu a igreja protestante. Thus, to the degree that the church engages and employs modernity uncritically, de uma forma que assim a igreja absorveu essa ideia da modernidade de uma forma não crítica, the church becomes her own grave digger. A igreja se tornou sua própria coveira. You understand? It's very important. Understand? Okay. Now this is what I call the double legacy of the Reformation. Isso é o que eu chamo de duplo legado da reforma. On the positive side, we see that the Reformation was a wonderful movement of the Holy Spirit. Do lado positivo, a gente vê que a reforma foi um movimento maravilhoso do Espírito Santo. It was the revitalization of the church. Foi a revitalização da igreja. We were restored to the faith of the fathers and to a biblical Christianity. Somos restaurados à fé no Pai da forma bíblica. In that sense, I am reformational and glad to be. Nesse sentido, eu sou um reformador e eu sou feliz por ser isso. That's the positive side, the good legacy. Esse é o lado positivo, a boa herança, o bom legado. There is also a very negative legacy. Tem também legado bem negativo. This is the dark side. Esse é o lado negro. That Protestant created the conditions in which modernity was born. Que o protestantismo criou as condições nas quais Let me give a few hints of how Protestantism did this. Vou dar algumas dicas de como o protestantismo fez isso. Protestantism as a movement firstly helped create the modern nation state. Como movimento, ele ajudou a criar as nações modernas, os estados modernos. This is because the Reformation overturned the imperium of the Catholic Church. Porque o protestantismo deu uma reviravolta lá na Igreja Católica, né, no domínio da Igreja Católica. And the Catholic Church had always limited the powers of state and of crown. E a Igreja Católica sempre limitou o poder do Estado e da coroa. Now that challenge to the Catholic Church created an authority vacuum. That overturning of the authority of the Catholic Church. Essa reviravolta da autoridade da Igreja Católica. And that vacuum produced vácuo, what we, esse vácuo produziu. They produced what we call in Europe the religious wars. O que criou na Europa as guerras religiosas. They were absolutely devastating to the whole of the European continent. Elas foram absolutamente, elas foram totalmente devastadoras. And these these religious wars resulted in the creation of our modern nation states. E foi isso que deu origem aos nossos estados modernos. And these, of course, were thoroughly secularized. Então, eles foram secularizados. Secondly, Protestantism helped create modern individualism. Protestantismo ajudou a criar o secularismo moderno. And again, it's about the realignment of religious authority. Individualism. Sorry. it realigned again the issue of where authority lies. O realinhamento de onde a autoridade deve ficar. No longer is the authority under the Roman Catholic Church. Não mais a autoridade sobre o poder da Igreja Católica. Now it's all about the individual alone and his conscience before Christ. O indivíduo, ele só e sua consciência diante de Deus. So the focus of the Reformation is very much on the individual alone. Então, o foco da reforma é muito mais no indivíduo, somente o indivíduo. Now when that individual focus was secularized, it became individualism. Quando o foco fica no indivíduo, então se torna individualismo. These are very brief hints of explanations. Much more could be said. Essas são explicações, só toques assim, explicações, muito mais poderia ser. We could talk about how Protestantism helped create the modern market economy. A gente poderia falar como que o protestantismo ajudou a criar a economia de mercado moderno. This is Weber's thesis in his famous book, The Protestant Work Ethic and the Spirit of Capitalism. Max Weber, his book. O Max Weber, no seu livro. The Protestant Work Ethic and the Spirit of Capitalism. A ética protestante, o espírito do capitalismo. And it's a very interesting argument. I think it's a good one. É argumento muito interessante. Eu acho que é muito bom. The Reformation stressed what I was talking about last night, the lordship of Christ of all of life. O que eu estava falando ontem à noite sobre o senhorio de Cristo sobre todo da vida. It meant that all occupations were now sacred. Significa que agora todas as ocupações, todos os trabalhos são sagrados. There was no longer the split between the sacred and the secular. Não tem mais essa divisão entre o sagrado e o secular. So it meant that Protestants took the world, all of the world, much more seriously. Significa que as pessoas, os cristãos, né, os protestantes, deviam tomar todo mundo de uma forma mais séria. Now this much more serious engagement with the world and its totality. Engajamento muito mais forte do mundo e a sua totalidade. Plus the discipline, godly, holy life. Mais a disciplina da vida. The godly life, holy discipline. Da vida piedosa e disciplinada. These two things together led to our success as we engage with the material world. Essas coisas ajudam a levar ao sucesso quando a gente se engaja com o mundo material. This was the Protestant work ethic. Foi a ética protestante, o trabalho, a obra da ética protestante. And this played a key role in what we call the flourishing of the middle classes. Teve papel importante na criação da classe média. Now, as Europe was secularized, it became what we call the secular spirit of modern capitalism. Esse espírito do capitalismo moderno foi criado na Europa. So this is my basic thesis, where it begins. Então essa é a minha tese, onde ela começa. Because we helped create the conditions for modernity, porque nós ajudamos a criar as condições para a modernidade, we must take a much greater responsibility for challenging it. A gente deveria ter uma responsabilidade muito maior ao desafiá-la. The second part of my thesis. A segunda parte da minha tese. This challenge now requires a without or an outside as well as a within, a inside. Esse desafio requer agora fora tanto quanto dentro. Now this is where my thesis can be easily misunderstood, so listen carefully. Okay, so agora que a minha tese pode ser pouco mal compreendida, então escutem atentamente. I am not saying that all Christians would draw to the outside of modernity. Eu não estou falando que todos os cristãos têm que sair da modernidade. It is essential that the majority stay within and live the in faithfulness to Christ there. É importante que a maioria das pessoas fique dentro e entenda Cristo dentro dela. Modernity is our modern Babylon. A modernidade é a nossa Babilônia moderna. And we have to keep singing the songs of Zion while in captivity to modernity. A gente tem que estar cantando aquelas canções de Sião enquanto a gente está cativo dentro dessa modernidade. Read Psalm 137. Lê o Salmo 117. So I'm not saying that we all evacuate to a new world and leave modernity to rot in its filth. Sorry, I'm not saying that we all have to evacuate to a new world. Eu não estou falando que a gente, todo mundo tem que sair evacuar a terra para um mundo novo. And just leave modernity to rot in its own filth. E largar a modernidade para deixar ela lá. No, modernity is the context for our life and the expression of our faith. Modernidade é o contexto da nossa vida e o lugar da gente expressar a nossa fé. And we're called to be faithful to Christ within the modern, the iron cage. Chamados a ser fiéis a Deus dentro dessa gaiola de ferro. And we have to challenge from within. Então a gente tem desafio dentro dela. And I believe the Christians who are faithful from within modernity belong to the catalog of heroes of Hebrews 11. So those who are faithful from within. Aqueles que são fiéis deveriam ser listados naquele rol dos pais da fé lá de Hebreus. We're heroes of faith if we're faithful to Christ from within. Eles são heróis da fé se eles forem fiéis a Cristo dentro dessa gaiola. There's no more difficult place to live the life of faith than within the cage. Não tem nenhum lugar mais difícil viver a fé do que dentro da gaiola. However, here's my problem. Entretanto, aqui está o meu problema. All the attention given to modernity by Protestant Christians have been a challenge from within. All of them. So all of our challenges have always been from within. Todos os desafios têm sido dentro dessa gaiola. And I'm calling for a different type of challenge. Eu estou chamando para tipo diferente de desafio. A challenge from without, from the outside. Desafio de fora. Desafio que vem de fora. Now, of course, it raises the question, what does this challenge from without look like? E vem a questão, como que esse desafio de fora, com que isso vai se parecer? Como que ele vai ser? And here I say, it must be more than an idea. Isso tem que ser mais do que uma ideia. Our Protestant critiques of modernity are almost always intellectual in character. As nossas ideias, nossos desafios da modernidade quase sempre são intelectuais. As críticas ao... Tem sido quase sempre intelectuais. And within the iron cage, when we do try to turn our words into action, it's usually subverted. Quando está dentro... Sorry, I'm... So that's right. So when we're inside the iron cage... Quando a gente está dentro da gaiola de ferro... When we turn our words, our ideas into action... A gente tem que tornar as nossas ideias em ações. Modernity usually subverts the action. E a modernidade geralmente subverte a ação. And that's because the social structure of modernity is so strong and dominant. A estrutura da sociedade dentro da modernidade está tão dominada. So one of the ways I put it is this. Uma das formas que eu coloco isso é assim. Modernity can turn everything into McDonald's. A modernidade pode transformar tudo em McDonald's. When I look at the church, quando eu vejo a igreja, we always turn our good things into McDonald's. A gente sempre transforma as nossas coisas boas em McDonald's. I think I'm beginning to see the emergent church turned into McDonald's. It's starting to be franchised now. Vejo a igreja emergente como esse tipo de McDonald's, tipo franchising. I think emergent is beginning to be subverted by modernity already. Acho que essa emergência tem sido subvertida pela modernidade já. And that's why there has to be a Protestant challenge from outside. É por isso que tem que ter um desafio de fora. Something that's concrete and sociological in character. Uma coisa que é concreta e sociológica em seu caráter. A way of living that's a real alternative to modernity. Um jeito de viver que é realmente alternativo a essa modernidade. Now the closest parallel we have in history for me is monasticism. O paralelo mais próximo que eu tenho assim na história é o monasticismo. And I think we have to think and engage with monasticism much more creatively. A gente tem que pensar nesse monasticismo de uma forma muito mais criativa. Some of the most significant reformations in European history came through the monastics. Uma das reformas mais importantes na Europa vieram desse monasticismo. Monastics challenged the whole structure of European life. O monasticismo desafia toda a estrutura do jeito de viver europeu. And the monastic orders were based on a way of living that was a concrete challenge to the existing structures. As ordens monásticas eram desafio real daquela estrutura de jeito de viver europeu. And monasticism was usually a challenge to its own church, a challenge to the structure of the Catholic imperium. E as ordens monásticas eram também desafio para a própria igreja católica, para a própria ordem católica, império. And they were so powerful in their impact. Eles eram tão poderosos no seu impacto. You cannot understand the history of 13th century Europe without understanding the influence of Franciscans and Dominicans. Você não pode entender a transformação, o que aconteceu lá no século 13 sem perceber a influência dos franciscanos. I believe the High Middle Ages were a wonderful time in European history. It was a wonderful time in European history, 13th century. Foi um tempo maravilhoso na Europa esse século 13. And the Franciscans and the Dominicans, in slightly different ways, had a huge impact. Esses franciscanos e dominicanos tiveram então um impacto enorme. Within 40 years of the Dominicans being started, they had a monastery in every university in Europe, every major university. Com 14 anos desse movimento, eles tinham monastério em cada universidade. I could talk for hours about the influence of just the Dominicans. Eu poderia falar por horas sobre a influência desses dominicanos. Now my point is that we can look at the monastics and see a model for understanding what we can do today. Então quando a gente olha para esses monásticos, a gente pode pegar modelo para aquilo que a gente pode fazer hoje. Now, my sense strongly is that Protestants are very shy of monastic models. Os protestantes são pouco vergonhados desse modelo monástico. The first reason is because they're part of the Catholic Church, which we repudiate. Que eles são tímidos com isso porque isso foi parte do movimento da Igreja Católica, então talvez por isso. And monasticism seems antithetical to the spirit of engagement with the world, which is at the heart of Protestantism. E ele parece ser, o monasticismo parece ser uma coisa que vai no oposto desse envolvimento com o mundo. And I think many of our understandings of monasticism are caricatures. They're not true. Grande parte do que a gente entende por monasticismo é uma caricatura, não é verdade. We see monasticism as being a flight from the world. A gente acha que monasticismo é ser assim voo para fora do mundo. Now, I personally am not interested in a separation from modernity. Eu particularmente não estou interessado numa separação da modernidade. To build some cozy life which is free from the influence of the beast. Para construir uma vida assim que fosse completamente fora da influência da besta. We must see as modernity as our mission field. A gente tem que enxergar a modernidade como o nosso campo missionário. We must move towards modernity with love. Tem que ir em direção à modernidade com amor. Now the great principle of monasticism was this. O grande princípio do monasticismo era esse. Away from the world, for the world. Fora do mundo, mas pro mundo. Longe do mundo, mas pro mundo. Both of those always have to be in place. Esses dois têm que sempre estar juntos. Away, separation, outside, for. Fora, mas pro mundo. Now let me say here that I am not interested in abandoning my own Protestant roots. Eu não estou aqui interessado em pôr as minhas próprias raízes protestantes. I am a Protestant. Eu sou um protestante. And I also stand very intentionally in the stream coming from the Reformation. I stand in the stream. Eu continuo nessa corrente do protestantismo. What I want to do is model my Reformation theology in a way that challenges the secularity of modernity. Eu quero modelar esse meu protestantismo de forma a desafiar esse modernismo. And for me, that's why I'm interested in this challenge from the outside as well as the within. Eu estou interessado nesse desafio de fora e também dentro. My third part of my thesis. A terceira parte da minha tese. The greatest challenge to modernity is a certain type of community. I call it intentional community. Um desafio para a modernidade é um certo tipo de comunidade chamada de comunidade intencional. Now, when I use this phrase intentional community, quando eu uso essa frase comunidade intencional, I have in mind something Labrie-like. Eu tenho em mente alguma coisa tipo Labrie. Labrie is my life. Labrie é minha vida. It's close to me. Tá perto de mim. So how can I talk about anything else in a sense? Como que eu poderia falar de alguma outra coisa nesse sentido? And I believe Labrie is an intentional community. E eu acho que Labrie é uma comunidade intencional. So in a sense, this lecture is my reflection on how Labrie challenges modernity. Então, nesse aspecto, essa palestra é um reflexo de como que o Labrie desafia. And I believe it really does work as a challenge to modernity. E eu acredito que isso realmente funciona como desafio para a modernidade. And under God, I would love to see much more of this kind of thing within the Protestant world. Eu queria ver muito mais esse tipo de coisa dentro do mundo protestante. And for that reason, I can't tell you what a joy it is to me to see this intentional community here in Brazil. Eu fico feliz de ver esse tipo de comunidade aqui no Brasil. Pray for this Labri, please, people. Pray for the Brazilian Labri. Por favor, orem por esse Labri aqui no Brasil, orem. For God to strengthen. Para Deus fortalecer. To bring more people into the work. Para trazer mais pessoas para o trabalho. To provide the finances. Para prover o dinheiro. We should all go away and pray for the miracle that somehow this property here can be bought for Labri. A gente vai lá para fora e orar pelo milagre dessa propriedade, esse lugar se tornar do Labri. Because I believe, although very small, very vulnerable, eu penso assim que, embora seja tão vulnerável, this kind of intentional community here is a powerful challenge to modernity in Brazil. Eu penso que esse tipo de comunidade intencional aqui vai ser uma coisa que vai desafiar a modernidade no Brasil. I believe intentional community does subvert the beast. Eu acredito que a comunidade intencional de fato desafia a besta. And that's because intentional community is driven by completely different sets of commitments. Isso é porque a comunidade intencional é guiada por um conjunto completamente diferente de comprometimentos. Right. Very quickly now, let me move. Bem rápido agora, eu vou. Let me start my lecture. Eu vou começar a minha lecture. Now you're scared. Vocês estão assustados. What I want to do is show you briefly how intentional community subverts modernity. Quero mostrar aqui quão rapidamente a comunidade intencional subverte a modernidade. This is an outline of a much larger project I'm working on. Isso é uma vista assim geral de uma coisa muito mais profunda. If some of you feel led, if you're interested, pray the Lord helps me turn this into a book. Se vocês estiverem interessados, por favor, orem ao Senhor para que eu consiga transformar isso num livro. I don't have very good discipline to be a writer. Não tenho disciplina para ser escritor. I can't even respond to an email from Claudio. Eu não posso nem mesmo responder ao e-mail do Claudio. So how am I going to write a book? Como que eu vou escrever um livro? So pray for someone strong like Joycey to wrestle me into a corner. Olha para alguém forte como a Joycey para ficar lá orando. And force me to start writing. E me forçar a escrever. But what I'm sharing here is something I feel very passionate about. Eu estou compartilhando aqui é uma coisa que eu sou muito apaixonado por ela. I feel very scared about it too. Eu me sinto um pouco assustado assim por ela também. There's something very precious about the ideas. Tem uma coisa muito preciosa sobre essas ideias. And very dangerous too. E muito perigosa também. So be careful how you handle the ideas, even as I share it with you. Então seja cuidadoso como vocês vão manejar essas ideias, mesmo enquanto eu compartilho. So how does intentional community, something like the breeze, subvert modernity? Então como que uma coisa, uma comunidade intencional como lá, pode subverter a modernidade? My first point. Meu primeiro ponto. Go ahead and read it. Comunidade intencional como subversão do centro da modernidade. So the emphasis in the first point is how it subverts the center of modernity. Então a ênfase é como que subverte o centro da modernidade. Now the idea of intentional is always connected to a center. Então, essa ideia de comunidade intencional, de intencional, está sempre conectada com o centro. The center is what the group gathers around. O centro é o lugar onde o grupo se reúne em volta. And I'm saying in community, this gathering around a center is a very intentional thing. Na comunidade, esse ficar em volta do centro é uma coisa intencional. Now the center of the community is also what binds us together. O centro também é aquilo que nos une, nos faz ficar juntos. And it's interesting, the meaning of the word religion is binding together. O significado da palavra religião é pôr junto, é ligar. Religion is always meant to be in the center and it binds the group together. A religião sempre tentou ser, significou ser uma coisa que vai trazer o grupo junto, fazer o grupo ficar junto. So intentional community intencional is gathering around a religious center which binds the group. É centro religioso que vai ligar o grupo. And the point is that the binding or the bonds are sacred. O ponto é que as ligações, o que liga é sagrado. So when you apply this to Labri, Quando se aplica esse palavrinha. The religious center is the personal, infinite God who is the creator and redeemer. O centro religioso é o Deus pessoal que criou e redimiu. Ele é criador e redentor. And within this community, we gather around this center. Dentro dessa comunidade, a gente se reúne em torno desse centro. And the point is, this center binds the life of the whole community in every aspect. Esse centro liga a comunidade, a vida da comunidade em todos os aspectos. There's no part of the life of Labrie that isn't bound by that center. Não tem nenhum ponto da vida no Labrie que não é ligado por esse centro. It doesn't just touch our private lives, it touches the whole of our life together. Não toca só apenas alguns pontos da nossa vida, mas todo da nossa vida. Now within modernity, you have no center. Dentro da modernidade, você não tem um centro. You have no center that is religious. Você não tem um centro que seja religioso. All you have is your private life. Tudo que você tem é a sua vida privada. And within your private life, you have a center there, but it's a small life. Na sua vida privada, você tem um centro lá, mas é uma vidinha, uma vida pequena. And many other parts of your life in the public sphere, that center can't be there. Em muitos outros aspectos da sua vida, esse centro não pode estar lá. But in an intentional community, when you remove yourself, you can bind the whole of your life around the center. Então, na comunidade intencional, você tira essa coisa só de você e você move para o todo, né, para o centro do todo. So it touches how you receive your daily bread. Isso toca da forma como você recebe o seu pão diário, seu pão de cada dia. Labrie really is... Give us this day our daily bread. Realmente dá-nos hoje o pão de cada dia. We are totally dependent on God for our needs in terms of the provision. Somos totalmente dependentes de Deus em termos da nossa provisão. We gather around the center of the Lord in terms of how we're governed and led. A gente se reúne em torno de Deus na forma como Ele provê, do jeito que ele deixa. It touches how we do our work, how we do our study. Isso toca como que a gente faz o nosso trabalho, o nosso estudo. How we do our relationships, how we offer hospitality. O jeito que a gente faz com os nossos relacionamentos e que a gente oferece hospitalidade. The Lord is the center of our community, touching all of life. Deus é o centro dessa comunidade, tocando todo da vida. Now there's something very important you need to understand about Labrie. Tem uma coisa muito importante que vocês têm que entender sobre o Labrie. Labrie is actually structured in such a way to ensure that our existence is tied to the Lord's work. O Labrie é feito de tal forma que a gente tem para te assegurar que a sua vida é totalmente ligada, amarrada em Deus. We are totally dependent on divine agency. A gente é totalmente dependente desse agente divino. So the life of the community, the whole community, is not dependent on human agency. Para te assegurar que esse todo da vida não é dependente do agente humano. Labrie is not about us making it work through our ingenuity. Não é feito para a gente trabalhar com a nossa ingenuidade. It's not about our making it work through the implementation of the right techniques. Não é acerca da gente trabalhando do jeito certo de implementar as nossas técnicas. The whole of Labrie is bound to a center that says this is the Lord's work and it will be done in His way. Esse é o trabalho de Deus e vai ser feito da forma dele. In fact, Labrie is structured in such a way that if the Lord withdraws from the center, it will fail. O Labrie é estruturado de tal forma que se Deus se retira do centro, então ele vai todo cair. This is the heart of Labrie. Esse é o coração de Labrie. Is written into what we call our consensus statement, what our purpose is. Da forma como a gente põe os nossos propósitos. And the Schaeffers were very careful about this point. E os Schaeffers, eles eram bem cuidadosos nesse ponto. They said, we will never put in organizational machinery to keep Labrie going if the Lord withdraws. A gente não vai colocar o Labrie de forma como se ele fosse uma máquina que vai continuar funcionando se Deus se retirar. It has to be structured so it's completely dependent on divine agency. Tem que ser uma coisa que é completamente dependente do agente divino. And our commitment to this center in Labrie is reflected in the life of prayer. Nosso comprometimento com Labrie é refletido na nossa vida de oração. Labrie is not primarily about the life of ideas or even the life of hospitality. It is the life of prayer. Não é a vida de ideias, é a vida de oração. So one of our four faith principles is that we don't go raising funds by advertising. Então, um dos nossos quatro princípios de vida é que a gente não vai por aí catando fundos, buscando fundos, anunciando, fazendo propaganda. I quite like the way we fundraise in Labrie. I only have one person I ask money for. That's the Lord. A gente tem só uma pessoa para qual a gente pede dinheiro, Senhor. We don't go advertising for people to come and join us and be part of the community. A gente não sai fazendo propaganda para que as pessoas venham se juntar a nós, né, para se tornar parte de nós. We say, Lord, please send the right people to come to us. A gente ora, Deus, por favor, traga as pessoas certas para se juntarem a nós. We say, Lord, we don't have a plan. We follow your plan. A gente diz, Deus, nós não temos plano, a gente vai seguir o seu plano. So if you stop sending the money, de forma que se o senhor parar de mandar o dinheiro, if you stop sending the students and gas, se o senhor parar de mandar estudantes e a gasolina, if you don't provide the workers, se o senhor não providenciar os trabalhadores, os workers, we'll close down. Os obreiros, então a gente vai fechar. See, in the center, gather in the center, divine agency. Então todo o centro é guiado pelo agente divino. Now that center is a radical subversion of modernity. Esse centro é uma coisa altamente subversiva para a modernidade. Isso subverte a modernidade. Because modernity gathers itself intentionally around a center that is not religious. Que a modernidade se junta então de um centro que não é religioso. Modernity is all about God displacement. Modernidade quer dizer que Deus está completamente fora. É um deslocamento de Deus para fora. God is removed from the center of modernity and displaced to the periphery. Ele é removido do centro, então, e julgado para a periferia. The only place for God in modernity is in the private realm. O único lugar de Deus na modernidade é numa sala separada. There is no place for God at the center of modernity. Não tem lugar para Deus no centro da modernidade. And that's why religion must be privatized. E é por isso que a religião não deve ser privatizada. And that's our challenge. Esse é o nosso desafio. And for me, Labrie actually puts God back into the center of something which touches the whole of our life, public and private. Então, para mim, o Labrie é trazer Deus para o centro e trazer o público e o privado para esse centro. Now, when God was displaced from the center of modernity, what was he replaced with? Então, se Deus é tirado do centro na modernidade, o que é colocado em seu lugar? Well, he was replaced with human agency and human control. Foi substituído pela ação humana e pelo controle humano. So modernity is a structured reality that is under our control. A modernidade é uma estrutura que está sob o nosso controle. We control reality through rational and technical means. A gente controla a realidade de um jeito tecnológico e intelectual. So this is the new center of modernity, human agency. Esse é o novo centro da modernidade, o agente humano. You can call it human agency at God's expense. A gente colocou o agente humano às custas de Deus. We can describe this as secularity. A gente escreve isso como a secularidade. This is the necessary center of modernity. Esse é o centro necessário da modernidade. And the challenge to Christians is that it works very well. O desafio para os cristãos, então, é porque isso funciona muito bem. Modernity is a genuine rival to God. A modernidade é um rival genuíno para Deus. It has delivered wonderful dividends and benefits. Ela dá dividendos e benefícios fantásticos. Technology, modern market economy. Tecnologia, economia de mercado moderno. Modern political ideologies. Ideologias de política moderna. All under human agency. Todo sobre controle humano. Has in many, many ways created a better world. De muitas e muitas formas criou um mundo melhor. And it's actually very hard to even question the new center. Na verdade, é muito difícil até questionar esse novo centro. It's a very difficult thing to argue that the old Europe, with God at the center, gave something better. É difícil questionar que a Europa antiga, com Deus no centro, deu alguma coisa melhor. And that's why, for me, we need something better than an argument. É por isso que a gente precisa de uma coisa melhor do que só um argumento. It's why intentional community is crucial. É por isso que a comunidade intencional é crucial. We need something rooted in the world of the concrete and not just the world of ideas. A gente precisa de alguma coisa baseada no mundo daquilo que é concreto e não no mundo das ideias. It's only in the world of the concrete that we can really demonstrate that God at the center does provide something better. É só nesse mundo real que a gente pode provar que Deus realmente dá alguma coisa melhor. And that this center is the only basis for reality. E esse centro é a única base da realidade. But unless we can demonstrate it, no one will ever believe it. Mas, a menos que a gente possa demonstrar isso, ninguém vai acreditar. Or I could put it this way, there has to be a plausibility structure. Já colocar de outra forma, tem que ter uma estrutura plausível. An intentional community provides this in a way nothing else can. E a comunidade intencional dá isso de uma forma que nenhuma outra coisa pode dar. So intentional community is a subversion of the center. Então a comunidade intencional é um desafio para esse centro. It challenges the center of modernity, which is rooted in human agency. Desafia o centro da modernidade que está lá baseado no agente humano. And it binds a group together around the center, which is the personal infinite God. E traz todo mundo para se reunir em torno desse centro que é o Deus pessoal. And it creates something which can touch the whole of life, not just the private. E cria alguma coisa que pode tocar o todo da vida, não só aquilo que é particular. Let me move on now to my second point. Eu vou andar agora para o meu segundo ponto. Comunidade intencional como subversão do comprometimento da modernidade. So the stress in this point is about the commitments of modernity. A ênfase aqui é nesses comprometimentos. Now, when you look closely at the center of modernity, there are three core commitments. Então, quando a gente olha para isso, vai ter três comprometimentos centrais. And modernity is driven by these three commitments. E a modernidade é dirigida por esses três comprometimentos. They're the driving force of community under human agency. Eles são a força que guia a sociedade. Now, in order to subvert modernity through intentional community, então, para poder subverter a comunidade para essa comunidade intencional, we have to understand the commitments. A gente tem que entender esses comprometimentos. And ensure that they don't touch the center of our commitments. E se certificar que eles não tocam o centro dos nossos comprometimentos. Now, although the three commitments are going to mention now, although they're separate, embora esses três comprometimentos sejam separados, they also function together and mutually strengthen each other. Eles, apesar de estarem separados, eles funcionam, eles se ligam de alguma forma. The first commitment. Então, primeiro comprometimento, o mundo dirigido pela tecnologia. So the technologically driven world. So this is the means by which human agency and control are extended. Esse é o meio pelo qual esse controle humano é estendido. And of course, modernity has the technologies to rule the world with great effectiveness. Então, essa modernidade tem esse jeito de controlar o mundo. A tecnologia ajuda a modernidade a controlar o mundo. Again, technology is actually a very effective God replacement. Então, tecnologia é um jeito muito bom de ajudar nessa substituição de Deus. The philosopher Heidegger wasn't far wrong when he called technology the new metaphysic. Heidegger chamou a modernidade de a nova metafísica. A tecnologia da nova metafísica. It's been a very kind and benevolent God in terms of the gifts it has showered upon us. Essa tecnologia é um Deus muito bonzinho, assim, em termos de dar as coisas pra gente. You just think of medical technologies. Pensa sobre a tecnologia médica. And what is it? It's done to improve the quality of our life. E o que ela fez para melhorar a nossa qualidade de vida. Now, underneath this first commitment is a creed. Por trás desse primeiro comprometimento tem uma crença. And the creed is this. E a crença é essa. That for every human problem in the world, there's para cada problema humano na vida, there's a corresponding technology and technique which is the solution to the problem. Tem uma técnica e uma tecnologia que vai resolver esse problema. And by and large, this creed works. By and large, that creed works. Esse é o jeito que essa crença funciona. So it's a very kind God. This commitment has delivered a great deal. Esse comprometimento é um grande trato. É um grande negócio. It's a very powerful argument for the new center of modernity. É um grande argumento para esse novo centro da modernidade. However, a technologically driven world has also produced many negative sides. Entretanto, um mundo dirigido pela tecnologia produz algumas coisas muito negativas. Now this would be a whole lecture, but very briefly, let me list some. Isso poderia ser toda uma palestra, mas eu vou colocar isso de forma mais breve. Today everything is so technologically driven, the human has been lost. Hoje em dia tudo é tão dirigido pela tecnologia que o ser humano foi perdido. Humans are now simply extensions of the machine. Os humanos agora são simples extensões à máquina. Secondly, everything is so technologically driven that we're destroying our planet. Segunda coisa é que está tudo tão dirigido pela tecnologia que a gente está destruindo o planeta. Thirdly, everything is so technologically driven we can only think in pragmatic terms. Terceira coisa é que tudo é tão tecnológico que a gente só consegue pensar de forma pragmática. I think Max Weber got it very, very right here. Max Weber é muito certo aqui. Our primary rationality today is a practical rationality. Nossa racionalidade primária hoje é uma racionalidade prática. We no longer have a relational one. A gente não tem mais aquela relacional. And this practical rationality rules our whole approach to life. Essa racionalidade regra, né? Ela manda o jeito que a gente vai dirigir a vida. And it ultimately dehumanizes us so we become robots. Então essa provoca a nossa desumanização, nos transforma em robôs. And then fourthly, everything is so technologically driven. A quarta coisa é que tudo é tão guiado pela tecnologia. We've lost any sense of the limits of technology. A gente perdeu qualquer senso dos limites da tecnologia. We've surrendered complete control to the advancement of technologies. Nós nos rendemos ao controle completo dos avanços da tecnologia. And we are now driven by technology's need to keep advancing and progressing. E agora a gente é dirigido pela tecnologia porque ela precisa continuar evoluindo e progredindo. So the new creed is this: if it can be invented, it must be invented. E a nova crença é: se ainda não foi inventado, vai ser inventado. And this is the case despite the consequences to the human race. You could say modernity has created a technopoly. Modernidade criou uma tecnópolis. So we are driven now by technology and its advances. A gente agora é dirigido pela tecnologia enquanto ela avança. Rather than our being in control of the advances. Ao invés da gente estar no controle enquanto ela avança. Now I believe intentional community can subvert the technological society. Eu penso que a comunidade intencional pode subverter esse mundo dirigido pela tecnologia. And that's because intentional community Labrie has a completely different center. Porque a comunidade intencional no Labrie tem um centro completamente diferente. Modernity is bound together by the machine. A modernidade é ligada pela máquina. Intentional community is bound together by relationship. A comunidade intencional é unificada por causa do relacionamento. And that relationship doesn't just belong to the private realm of community, it's the whole. Isso não pertence só àquele cantinho particular, é o todo. You know, the longer I live in intentional community, Labrie, mais que eu vivo na comunidade intencional, Labrie, the more I see that real change doesn't come through programs, it comes through people. Mudanças reais não acontecem através de programas, acontecem através de pessoas. When you live in community, you see this. You have a living expression of it. Quando você vive em comunidade, você tem uma expressão viva disso. Maybe I can tell a little story here. Agora, talvez eu possa contar uma historinha. A few years ago, someone came and visited Labrie. He was an academic. Alguns anos atrás, uma pessoa veio visitar o Labrie, ele era um acadêmico. He was a social scientist, like a lot of you guys here. Ele era um cientista social, como muitos de vocês. Very dangerous man. Muito perigoso. And he was doing his PhD in social change and transformation. Ele estava fazendo o doutorado dele em mudança e transformação social. In a sense, he's interested in what I am. How do you bring change to a social sphere? Então, Foi era interessante como você traz essa mudança na sociedade. Now, he was a Christian academic. Ele era um acadêmico cristão. And for his project, he took two Christian organizations. Para o seu projeto, ele pegou então duas organizações cristãs. He had all these quotients and measurements to figure out where real change happens. E todas aquelas medidas e pesquisas para ver onde uma mudança real acontece. The first Christian organization he looked at was Campus Crusade. A primeira foi a Campus Crusade. You know Agape? Cruzada Estudantil. And the second organization he looked at was La Brie. E a segunda foi La Brie. That's why he came to see me. Foi por isso que ele foi lá ver o anjo. Now, starting out, there's a little bit of a disparity here. Agora a gente vê um pouco de disparidade aqui. Because Campus Crusade employs about 3,000 people worldwide. Porque a Cruzada Estudantil emprega 3,000 pessoas pelo mundo afora. La Brie employs about 50. La Brie emprega 150. So he did his test. Fez o teste. And which had brought the most influence and change to the world? Qual desses que ia trazer mais mudança e influência para o mundo? Well, according to his quotients, he said La Brie. De acordo com a pesquisa dele, ele falou La Brie. And his own observation was that people and not programs bring substantial change. E a sua observação foi que pessoas, não programas, trazem mudanças substanciais. One of the very humbling things about being part of La Brie is this. Uma das partes mais humilhantes de ser parte do La Brie é essa. We have a disproportionate influence. A gente tem uma influência desproporcional. And it's not because we as workers are special people. We're not. Não é porque nós obreiros somos pessoas especiais. I mean, look at Rodolfo and I. Olha para o Rodolfo e para mim. If we're specialists because we're very strange. Se a gente é especial porque a gente é muito esquisito. But in La Brie we have this remarkable influence. Mas na La Brie a gente tem essa influência notável. And I never quite know how. Eu nunca soube exatamente como. I spend my time trying to fix lawnmowers at La Brie that are breaking down. Passo algum tempo tentando consertar umas coisas do La Brie que estavam quebradas. Eu passo meu tempo consertando as coisas lá no Abri quando elas estão quebrando. The other weekend, laying into the night trying to unblock a drain. Outra noite, tarde da noite, eu estava lá tentando desentupir o this, carro. This is changing the world, unblocking the toilet. Você mudando o mundo, desentupindo o carro. But you see, the center of what we gather around is relationships. Você vê o centro, o que traz a gente junto é relacionamento. And although we're very small, É muito pequeno. There's not many La Brie's. Não existem muitos La Brie's. We're all so vulnerable. Will we survive till tomorrow? Nós somos tão vulneráveis. Como que a gente vai sobreviver até amanhã? But this trickle of people keep coming and staying with us in community. Mas as pessoas continuam vindo e querem viver nessa comunidade. And they're touched deeply as people here. Elas são tocadas profundamente como as pessoas aqui. And they don't go out with a program. Elas não saem com um programa. They go out as persons. Elas saem como pessoas. And they're perhaps a little better equipped to meet modernity. Isso as faz um pouco mais preparadas para enfrentar a modernidade. So they go back into the culture and they make their films. Então eles voltam para sua cultura e fazem seus filmes. They might get involved in politics. Eles se envolvem em política. They might be a teacher. Eles podem ser professores. My wife Helen got a letter a few weeks ago from a housewife. Minha esposa recebeu uma carta umas semanas atrás de uma dona de casa. She says, I haven't written any books. Ela disse, eu não escrevi nenhum livro. I'm not a famous lecturer. Eu não sou uma palestrante famosa. But I've raised a family. Mas eu cuido de uma família. And the basis on which I've raised the family is what I learned in La Brie. E a base com a qual que eu uso para cuidar da minha família é o que eu aprendi no La Brie. What I saw modeled there. Onde que a gente viu um modelo aqui? And you can put that letter beside the person who's in the White House. Sorry? You could put that letter beside someone who's in the White House in the American Senate. Você pode fazer isso me escrever para a pessoa aí para a Casa Branca e mandar. Or that. Você pode colocar essa carta ao lado de uma pessoa que está na Casa Branca. Ah, sim, desculpa. Você pode colocar essa carta ao lado de uma pessoa que estiver lá na Casa Branca. Or the person who became a Christian at La Brie, the head of UBS Bank, the biggest bank in the world. Ela pode se transformar numa pessoa no maior banqueiro do mundo. No different in their spheres, going out and being an influence. Yeah, nos seus temas elas vão se tornar influência. And when they don't go out, it's not with a La Brie badge. I'm going to sell La Brie. Eles não saem lá com um chazinho do Labrie falando, eu vou vender o Labrie. Vou fazer propaganda. In a sense, they never talk about Labrie. De certo modo, eles nunca nem falam sobre o Labrie. But when we meet them, they say, this was the deepest influence when we stayed with you. Aí quando eles encontram essas pessoas, elas falam, nossa, foi a minha maior influência, mais profunda, quando a gente esteve lá com vocês. When my mind was transformed. Foi quando minha mente foi transformada. My imagination. Minha imaginação. When I went through a deeper sense of personal integration. Eu fui para um nível mais profundo de integração pessoal. And it just boggles my mind how this influence has gone very far. Faz a minha cabeça ferver como que essa influência vai para longe. But it's not about a program. Mas não tem nada a ver com o programa. Labrie is not about a technique to change the world. Não tem nada a ver com uma técnica para mudar o mundo. It's simply living together authentically before God as our center. É simplesmente viver junto com Deus sendo nosso centro. This subverts the technologically driven society. Isso então ajuda a desafiar essa sociedade guiada pela tecnologia. Então, o segundo comprometimento é um mundo dirigido pelo mercado. So the second commitment at the center of modernity, the market-driven world. Good. Oh, you're brilliant. Actually, just keep going. You're doing great. Just give the rest of this lecture. I'm tired now. You just keep going. Eu estou cansado, porque eu continuo na palestra. So you go translate. Okay, I'll translate. You absolutely do that.